Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Ora, muito boa tarde, bem-vindos a mais este Fórum Lisboa, o único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a capital. Temos uma parceria com a Mensagem de Lisboa e um podcast em arquivo.org. Também somos ouvidos no Porto, apesar deste programa se centrar mais em Lisboa, há com certeza alguns pontos de contacto com políticas da cidade do Porto. Hoje temos a Carla Madeira do PS, o Carlos Ardisson do CDS e a Ana Jara do PCP. O António Proa do PSD não consegue estar hoje presente. Vamos falar da Carta Geotécnica de Lisboa e perceber o que é, e também falamos da requalificação da Avenida Almirante Reis, que irá mesmo avançar. Primeiro, um minuto a cada um sobre um assunto que vos pareça relevante. Carla Madeira, começa hoje por si. Muito boa tarde a todas e a todos. Na passada sexta-feira foi apresentada no Mirador de São Pedro de Alcântara a coligação Viver Lisboa, uma coligação com o Partido Socialista, com o LIVRE, com o Bloco de Esquerda e com o PAN, uma coligação que pretende apresentar um projeto unificador, um projeto humanista, um projeto de prosperidade, de justiça, coesão e solidariedade para a cidade de Lisboa, e um projeto que visa, acima de tudo, devolver a cidade de Lisboa aos lisboetas. A cidade de Lisboa, como todos podemos constatar, cada vez menos é dos lisboetas, cada vez menos, enfim, cada vez menos traz qualidade de vida aos lisboetas. Se nos últimos 4 anos têm crescido muito as queixas dos lisboetas com a sua qualidade de vida, a nível do lixo, a nível de gestão de espaço público, a nível da habitação, em que a situação piorou drasticamente e em que vivemos uma enorme emergência social, sobretudo na cidade de Lisboa, e portanto é preciso acabar com esta inércia, é preciso terminar com a política de TikTok, em que temos um presidente de Câmara que fala da situação da cidade no TikTok, que anuncia projetos, que está sempre a querer contrariar os dados oficiais e aquilo que os lisboetas sentem diariamente, que são a melhor estatística que existe, é aquilo que os lisboetas sentem cada vez que saem de casa, cada vez que põem um pé fora da sua casa, e portanto é preciso quebrar com esta política de aparências e termos uma política que devolva Lisboa para o caminho do progresso e que traga qualidade de vida aos lisboetas. E portanto foi isso precisamente que a Alexandra Leitão disse na passada sexta-feira, e portanto é um projeto, o projeto Viver Lisboa, é um projeto que vai, acima de tudo, devolver Lisboa aos lisboetas. Eu ia fazer menção a isso, até porque na outra semana fizemos menção à recandidatura de Carlos Moedas, mas calculei que a Carla trouxesse isso como primeiro minuto. A candidatura do PS, oficialmente apresentada, não é? Do PS? A coligação, Ana Jara, o seu minuto. Muito boa tarde a todos e a todas. O meu primeiro minuto vai para mais um licenciamento de um hotel, desta vez em Alcântara, um edifício de 6 pisos e 172 quartos, junto ao bairro Jacinto. Quem conhece este bairro percebe que é um lugar a necessitar de requalificação. É um território entalado entre as vias rápidas para Monsanto e o acesso à Ponte 25 de Abril. Eu ia perguntar onde é que é, ok. É aquela confluência, aquela via rápida enorme até à Ponte 25 de Abril. Ora, inscrever um hotel numa zona de cheias como Alcântara e sobrecarregada nos últimos anos por grandes empreendimentos é profundamente desajustado, mas este projeto, diria, vai mais além. A vereadora do urbanismo propôs licenciar este hotel sabendo que aqui ao lado se vai implementar a nova estação terminal do metro de Lisboa. Portanto, é uma grande conquista, é um edifício que é um terminal do metro. Toda a gente conhece um terminal, por exemplo, o terminal ali do Campo Grande, portanto é um edifício que vai ficar implantado ali naquela confluência, e a vereadora do urbanismo não se preocupou em escrever esta interface no plano de urbanização de Alcântara, sim, porque Alcântara tem um plano específico para organizar aquele território que quem ali circula conhece, que é caótico. Ou seja, diria eu, Moedas põe a carroça à frente dos bois, Moedas e a vereadora do urbanismo, a sua vereadora do urbanismo, põem a carroça à frente dos bois, autorizando este hotel sem fazer um planeamento adequado deste nó caótico para quem circula aqui todos os dias. Quem circula aqui todos os dias reconhece certamente este túnel de Alcântara, que é um espaço bastante degradado e deveria servir para ligar as estações de Alcântara Mar e Alcântara Terra, portanto a linha de Cascais à linha de Cintura. Muita gente percorre este território todos os dias a pé e o trânsito é caótico, quem circula ali de carro também está ali muitas vezes muitíssimo tempo, portanto é um território desorganizado que vai ter um hotel em cima daquilo tudo. Este hotel é particular porque aqui este licenciamento poderia ter sido travado, tinha todas as condições para ter sido travado, com esta ideia de que este nó teria que ser planeado e inscrito, este terminal, no plano de urbanização de Alcântara. Mas este projeto foi licenciado, como sempre, com o suporte dos vereadores do PS. O PS, infelizmente, não tem impedido os projetos que prejudicam a cidade. E quando nos perguntam porque é que o PCP não vai na frente de esquerda, que a Carla aqui descreveu, esta é uma das razões. Não nos revemos nesta cidade dos hotéis em todo lado. Carlos Ardisson, falta o seu minuto. Eu pensei há bocadinho que a Ana já tinha terminado. Peço desculpa. Cumprimentar aqui os colegas, as colegas, hoje estou um homem entre senhoras. É verdade. E cumprimentar os nossos ouvintes em Lisboa e no Porto. Estava aqui a pensar, vai ser também apresentada a coligação PSD, CDS, Iniciativa Liberal de Engenheiro Carlos Moedas na próxima quarta-feira, se não me falha a memória, mas não vou entrar por aí, fica só essa menção. Vou lembrar, ou vou transmitir antes, dois eventos que vão decorrer, que apesar de Lisboa ser tão má e tão horrível, tudo isso, continua a ser escolhida para um encontro, e começa amanhã o World Gym for Life Challenge, que vai reunir 3.500 a 4.000 ginastas de todo o mundo no Parque das Nações, no Mel Arena, passa a publicidade. E quem gosta de ginástica pode assistir com preços diários. É uma competição internacional ou não é uma competição? É um encontro de ginastas. Encontro de ginastas e que vem, eles competirão entre eles, mas farão muitas demonstrações e, portanto, vêm conviver. Quem gosta de ver ginástica. Portanto, quem gosta de ver ginástica, eu estava agora aqui a ver, que nem sabia exatamente os preços, são 8 euros por dia. É um bilhete que quem queira, quem goste e que possa. Certamente passará bons momentos. Isto a iniciar amanhã e a terminar no sábado. Amanhã é a gala de abertura e no sábado será o encerramento. E na quinta-feira, chegando também de 122 países de todo o mundo, chegarão e assentarão o acampamento ali na zona do Parque Tejo, futuro Parque Papa Francisco, em Lisboa. 6.000 a 8.000 escuteiros de todo o mundo, que se encontrarão também aqui, e na quinta-feira de manhã decorrerá uma cerimónia após a qual eles partirão para todo o país, e onde terão também já tarefas que já estão programadas e que eles vêm de todo o mundo encontrar-se aqui para ajudar comunidades, fazer intervenções, e depois vai terminar dia 3 de agosto no Porto. Portanto, são encontros com jovens, encontros com muita animação, que mais uma vez Lisboa e o Parque das Nações acolhem, e que vemos com muita satisfação que ocorram num momento em que Lisboa está a ficar até mais vazia, porque já se nota bastante a diferença das pessoas que já foram a partir do dia 15, que foi agora esta semana, para fora de Lisboa, já de férias. Ainda temos muita atividade a decorrer em Lisboa e no Parque das Nações em particular, e fica o convite para quem gosta de ginástica, de acompanhar, poder assistir a esse encontro, poder assistir a estes dias, que certamente gostará. Vamos então ao primeiro tema, propriamente dito, do Fórum de hoje. A Câmara Municipal apresentou a Carta Geotécnica de Lisboa. Trata-se de uma plataforma digital pioneira, inovadora e de acesso gratuito, uma ferramenta estratégica para planeamento urbano e construção sustentável e resiliente, diz a Câmara. A Carta Geotécnica de Lisboa disponibiliza mapas temáticos, informações técnicas fundamentais para poder identificar os melhores locais para construir habitações, equipamentos públicos, avaliar potenciais geotérmicos para climatização sustentável de edifícios e localizar recursos hídricos subterrâneos para utilização em espaços verdes e limpeza urbana. Isto parece-me ser uma ferramenta muito importante para decisões futuras, por exemplo, nas construções em Lisboa, na Jara. Exato. Como o exemplo que deu há bocadinho do hotel, parece que não olha a estas coisas. Mas em Alcântara nunca se olhou, não é? Porque sim, Alcântara tinha uma ribeira e fizeram lá uma urbanização, exato, caríssima, que inunda cada vez que chove. Claro, não é? E por isso é muito positivo que esta carta apareça. É uma carta. Como é que se traduz na prática esta, sim, esta? As pessoas podem consultar? As pessoas podem consultar, tem um site. É uma plataforma, imagino, não é? Sim, é uma plataforma que tem os diversos mapas. É uma carta que já existe no Porto, portanto, esta foi anunciada como a primeira, mas no Porto já existe. Não sei se será nos mesmos moldes, mas da verificação já, que sim, fiz, sim. Existe. É uma mas carta que está agora a começar. PDMs? O que é que isto difere dos PDMs? Bom, dos planos, esta carta permite conhecer os solos da cidade e os seus riscos, o risco sísmico, o risco de inundação, o risco de desagregação, o risco de escorrências, e permite planear os solos para os melhores solos para implantar edifícios, equipamentos, espaços verdes. Identifica também para onde passam as águas, exato, não é? Os lençóis freáticos. O Pinheta referiu a questão da Alcântara, por exemplo, para se perceber, para que quem nos escute perceba, a Ribeira da Alcântara tem as escarpas, há muitas construções que ocorreram durante anos nestas escarpas, também na Baixa Alcântara também há muitas construções que surgiram nos últimos anos, um hospital, o exemplo do hotel que foi agora licenciado que eu disse, mas também muitos empreendimentos. Esta urbanização que eu refiro é ao pé do hospital também. Exatamente, há muitos empreendimentos com condomínios privados que estão ali a ocupar o solo e têm caves, portanto aquele solo é um solo frágil, tem um perigo de liquefação, portanto é um solo que pode tornar-se líquido. Eu posso dizer o que é a liquefação, se calhar é um fenómeno geológico perigoso que ocorre quando um solo fica saturado, tipicamente areias finas, e perde a sua rigidez e resistência sob a ação de forças como um terremoto. Toda a gente se lembra da imagem de Carlos Moedas com as suas galochas a ir para Alcântara, quando das cheias. A Alcântara é de facto um sítio muito perigoso por este fenómeno. É um dos sítios fenómeno que, agora, de liquefação. Por hoje terem terminado uma das condutas do plano de drenagem, é um dos sítios que será favorecido com o plano de drenagem, seguramente. Não, não sei, mas certamente seria favorecido com menos construção. Sim, também, mas. Porque é muito conveniente. Está, é? É muito conveniente. Sim, mas há umas que vão. Sim, há construções que vão adensando este perigo e esta situação. Mas acha que é um dos sítios favorecidos pelo plano de drenagem ou nem por isso? Alcântara? Porque é um dos que não. O plano de drenagem vem fazer uma espécie de curativo a uma cidade que está doente, deste ponto de vista. Reconduz a água para ali fora. Para a carta sítio, geotécnica, esta dimensão da cidade, até agora esteve ausente de qualquer planeamento. E eu, quando entrei na Câmara, inclusivamente foi uma luta e perceber o que é que estava a ser feito pela Câmara neste âmbito. Enfim, foi-nos dito que estava a fazer um estudo hidrogeológico, ainda no mandato do PS, com o Manuel Salgado à frente do Pelouro do Urbanismo, e depois, até agora ao momento, não soubemos nada até sair, de facto, esta carta, já por meio de um grupo de trabalho que criou estas dimensões a aferir na cidade. E, portanto, são camadas de análise, realidades geológicas, geomórficas, hidrológicas, hidrogeológicas e sísmicas. E portanto, por exemplo, um grande construtor que tenha pessoas nos seus departamentos técnicos, engenheiros técnicos capazes de fazer uma leitura dessa carta, antes de propor uma grande construção à Câmara, deve consultá-la, por exemplo? Eu acho que sim. Agora, pode se calhar isso, o mais interessante e relevante desta carta é que ela sirva para a própria cidade planear o seu solo num entendimento próprio do que é conveniente para cada solo. Porque, por exemplo, fala-se muito em renaturalização da cidade, em zonas que é preciso renaturalizar, sobretudo zonas de ribeira, zonas que estão, enfim, ali aptas para receber árvores e espaços verdes, de acordo com estas questões ambientais, climáticas, etc. E esta carta é importante para perceber onde é que podem ser criados espaços, novos espaços verdes, onde é que faz sentido usar esta ideia de renaturalização à séria. E não colocar espaços verdes, enfim, que fingem que são verdes e que não têm nada de verde, são, enfim, uma exposição de árvores e pouco têm desta ideia de uma cidade verde que é adaptada à sua estrutura e que obedece a essa estrutura, portanto, que preserva a sua realidade hidrogeológica, a sua realidade geológica. E que a conserva. Eu lembro-me, portanto, há uns anos... A própria Câmara vai usar esta carta para terminar. Eu acho que sim, acho que o promotor usa, certamente, não é? Porque pode ver aos promotores, há algumas zonas, a Câmara pede, solicita estudos hidrogeológicos, estudos desta natureza, para produzir caves, etc. Pronto. E o promotor apresenta o seu estudo. E normalmente, quer dizer, é um estudo encomendado a um setor privado. Não sei se isto não será, de facto, uma resposta muito mais interessante. É melhor, porque é um estudo da própria Câmara, com um grupo de trabalho, claro. Que sabe mais exatamente isento, o que é. Mas eu acho que a dimensão mais interessante é essa. Só queria dizer duas coisas sobre isto. Parece-nos que falta uma dimensão arqueológica, porque é uma cidade incrivelmente rica deste ponto de vista, e que há partes disto que já estão mapeadas, mas não temos de facto ainda um mapa muito concreto disto tudo, e também desta questão da contaminação dos solos, porque na questão desta, olha, agora aqui para o presidente da Junta do Parque das Nações, há solos ali nessa região que são solos contaminados, e portanto a questão da contaminação dos solos, no nosso entender, também deveria ser aferida e estar para contemplada poder, aqui. Enfim, gerir isso da melhor maneira. Carlos Ardisson. Parece-me que é uma ferramenta que é o arrancar de uma coisa que pode ser bastante interessante para ser utilizada pelos construtores, pela Câmara, para gerir a cidade e para desenvolver a cidade, como a Ana Jara já disse. Vejo também com bons olhos que possa haver a sinalização também de solos contaminados, com a existência, por exemplo, de antigas bombas de combustível, de abastecimento de combustível, e que para um construtor é diferente consultar, estão-lhe a vender um terreno e ele poder ter acesso a saber que existiu ali alguma coisa que pode ter contaminado solos ou pode ter alguma coisa. Portanto, pode juntar, porque geralmente os custos de descontaminação dos solos são por conta deles. Portanto, e são elevados. E correm por conta de quem faz o investimento. Portanto, aí também se pode ver, não é? Parte também do património que possa estar ainda enterrado, e de um património histórico que existe, e quando se faz obras em diversos sítios se depara sempre com situações, tudo o que possa estar já sinalizado, acho que isto pode servir não só como uma ferramenta neste momento, como uma base para juntar mais. Mas a Ana Jara frisou que este plano não contempla a arqueologia, é isso? Ou contempla? Não contempla. Neste momento, não. Mas pode vir a contemplar, certo? Claro. Eu julgo que possa vir a contemplar. E vem também no seguimento do LX Resiste, que também já foi lançado pela Câmara Municipal de Lisboa, onde também se pode, de uma forma muito simples, tentar perceber se o edifício onde cada um de nós vive em Lisboa, se tem a resistência sísmica, com o ano, de com o ano da casa, para tentar perceber, fazer uma forma rápida e simples, neste caso não é nenhum estudo científico, como é lógico, mas tentar detectar isto, e portanto existirem estes estas ferramentas que possam ser utilizadas não só pelo cidadão comum como quem quer fazer investimentos, parece-me que é uma mais-valia para a cidade. E já agora, a Antonieta estava a perguntar se o túnel de drenagem vai melhorar a situação na Alcântara. Sim, vai, vai, porque ele arranca em Campolide, que é no cimo da Avenida de Ceuta. Portanto, as vai reconduzir as águas, sim. Que vinham de Sete Rios, aquela parte toda, Sete Rios tem, algum, tem esse nome devido aos Sete Rios. Tinha lá Sete Rios, estava, provavelmente. Né? Porque lá iam ter e se juntavam ali e desciam por ali até ao Rio Tejo. E, portanto, há um grande reservatório logo onde a máquina entrou, que vai reter ali grande parte de uma bacia com muita água, que vai ser utilizada depois em regas, vai ser utilizada noutras, com outras utilizações, portanto não vai diretamente para o Rio Tejo e não vai seguir o seu caminho, mas há um cortar da cidade a partir de Campolide que vai também desviar uma parte das águas que desceriam por gravidade para Alcântara e que já não vão descer porque existe o túnel de drenagem. Eu lembro-me na altura que o arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, quando a Câmara de Lisboa aprovou aquela urbanização em Alcântara, na Baixa de Alcântara, não sei como é que se chama, ele foi a um programa que nós tínhamos na rádio e esbaforido com aquela autorização, e depois no primeiro inverno aquelas caves encheram todas, foi tudo inundado. Aquilo é um aterro. E ele disse que não é por acaso, que aquilo era uma série de linhas de água que vêm ter ali. Portanto, a água encontra sempre um lugar. Há uma situação ainda mais grave, há um hospital construído uns metros abaixo. Exatamente. Abaixo disto, risco brutal. Eu, para mim, tinha-no construído em forma de paquete e eu podia arrancar em caso de emergência, arrancava pelo rio. Carla, portanto, falta ouvi-la assim sobre esta carta geotécnica de Lisboa. Bom, eu não tenho muito mais a acrescentar. É uma carta importante, será uma plataforma importante. Percebi que foi apresentada no dia 18 de julho. Não percebi se foi logo implementada ou se ainda vai ser implementada. Não sei se a Ana Jara percebeu. E, portanto, a ideia é boa. Agora é preciso, daqui a uns tempos, fazermos a avaliação da concretização da ideia e vermos como é que se aplica e se adequa à realidade da Câmara de Lisboa. Eu estava há bocadinho a perguntar-vos a minha pergunta se um particular, um promotor, por exemplo, pode olhar para esta carta, era justamente neste sentido, não é? Se isto também pode ser uma ferramenta, ok, para a Câmara, claro que é uma ferramenta, mas se pode ser uma ferramenta para uma pessoa, por exemplo, que é promotora e que quer fazer um ginásio, não sei onde, vai ver das condições, aferir das condições de tudo, não é? Do solo, antes de estar a pedir, se calhar vai pedir uma coisa que é num sítio absurdo e, portanto, aí também podem consultar, não é? As outras câmaras também têm isto? A do Porto tem uma ferramenta semelhante. Não sei em que moldes as outras provavelmente não. É que será, mas é assim, as duas maiores câmaras do país já deviam ter isto há muito tempo. A do Porto também é recente, mas é anterior a esta. Eu queria só dizer uma coisa que para terminar o tema, Carla, já que a Carla foi breve. A maior consequência que esta carta pode ter é na revisão do PDM. Portanto, nesta questão. Eu perguntei-vos no início o que é que isto tem a ver com o PDM. Alterar o uso dos solos. E nós estamos prestes a rever o PDM, não é? Pronto, será. Olhando para esta mandato. Carta que se pode rever o PDM. E esta carta tem que ser inscrita no PDM, porque neste momento nós temos os usos todos são possíveis em toda a cidade. A partir desta carta. Já não vai ser assim. Muito reivindicada por muitas forças políticas, incluindo a que eu represento, o PCP e os Verdes. E nós reivindicávamos exatamente por isto, porque é óbvio que nem todas as localizações da cidade podem suportar determinado uso, não é? Vamos ver o exemplo, sei lá, agora um exemplo ocorreu-me, não é? As sedes da EDP ali naquela... junto é um plano que é o plano da Boa Vista, do aterro da Boa Vista. Aquilo é um aterro. Aquilo é um aterro, aquilo não é solo, aquilo é solo conquistado ao rio. E aqueles edifícios têm 5 e 6 caves. Ora, aquilo é profundamente desadequado. Eles têm, enfim, vistos de fora, são razoavelmente... Quer dizer, agora, aquilo tem um sistema de bombagem, aquilo são edifícios altamente sofisticados. Têm sistemas de bombagem, enfim, mas estão a lutar contra o rio, não é? E tudo isso afeta a cidade numa, se forem muitos edifícios assim, certamente a cidade ficará afetada. E, portanto, é nesse sentido que esta carta geotécnica vai ajudar a percebermos como o planeamento pode, enfim, ajudar a esta melhor gestão da cidade. Que estão feitos nesses sítios mais sensíveis têm que depois ter sistemas de bombagem muito fortes, é isso? Tem. Para bombar água, bombear a água para fora. Tem, tem que ter uma tecnologia. Pronto, e tem que ser construído de determinada maneira, porque aquilo de facto não é um solo, não é um solo estável e comum, não é? Pronto, nem... Sim, mas isso até hoje da Avenida da Liberdade. Claro, não é? Sim, sim, sim. Sim, mas não é um aterro, a Avenida da Liberdade não é um aterro. Não, certo. Do que tem cabos tem estes sistemas de bombagem. Sim, sim. Portanto, é um. Isso também é normal, mas nestes sítios seria mais. Aqui é mais. É mais propenso a ter mais um sistema mais sofisticado e a gastar mais. Sim, nessa agora parte temos que pensar muito bem nisto no PDM e perceber o que é que a cidade autoriza. Que, sem eu ser engenheiro, não tenho nada a ver com isso, mas a técnica de construção no também terreno é da aluvião ou de sedimentos ou alguma coisa assim há de ser diferente e há de exigir outras medidas. Sim, para cidade. Que o prédio seja construído e esteja fixo, não se não andar ali a enterrar-se ou a descer ou a deslocar-se para algum lado. E não nos podemos esquecer que a cidade de facto tem um território natural e que tudo o que é arquitetura, edifícios, urbanismo se implanta na cidade. Eu acho, eu pessoalmente, e também a CDU, aliás, eu trouxe o livro a semana passada e o livro tem vários textos sobre a questão ambiental. No fundo, este respeito pela localização os lugares da cidade, não é? Um território muito rico e também muito diverso, não é? Deste ponto de vista do solo, dos cursos de água, um sítio muito irrigado. E, portanto, este respeito profundo sobre a cidade a qual nós habitamos, desse ponto de vista da natureza que ela tem e que pode incorporar, né, é muito importante no planeamento de futuro e na ideia de futuro que a cidade. Ficamos à espera depois para termos mais notícias sobre esta Carta Geotécnica de Lisboa. O Fórum Lisboa faz agora um pequeníssimo intervalo, voltamos já a seguir. Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 19h, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 23h, porque Lisboa também é o nosso fado. Nem mais, é a segunda parte deste Fórum Lisboa, o último antes de irmos de férias. Lisboa aprova um projeto de requalificação da Avenida Almirante Reis, finalmente, separador central acaba, haverá mais árvores e ciclovias na lateral. A Câmara Municipal de Lisboa deu então luz verde a um investimento de 639,6 mil euros para elaborar e coordenar o projeto de requalificação da Almirante Reis entre 2026 e 2028. Esta Avenida Lisboeta vai ser transformada com mais zonas verdes, ciclovias laterais e faixas exclusivas para transportes públicos, num investimento global que ultrapassa os 20 milhões de euros. Carla, começo agora também por si. Já se está à espera de um projeto para Almirante Reis há algum tempo, não é? De pelo menos requalificar aquela avenida que não ficou depois das ciclovias, não melhorou em termos de trânsito e em termos de poluição e de algumas outras coisas. Portanto, a Câmara apresentou a sua intenção de elaborar um projeto. O projeto esse que prevê custar 639 mil euros. Estamos a falar do projeto, não estamos a falar... Sim, do projeto, não da obra, da não é? Da obra, portanto, é importante aqui perceber que o que foi aprovado foi a autorização para se realizar a obra será a volta dos 20 milhões, como e, portanto, eu disse a seguir. Sim. E, portanto, o projeto vai ser elaborado, vai ser aprovado, haverá depois obra. Aqui é inevitável recordar a forma como Carlos Moedas deu uma pirueta no que diz respeito ao Almirante Reis, não é? Há um Carlos Moedas antes das eleições e há um Carlos Moedas depois das eleições no que diz respeito ao Almirante Reis e, portanto, Está gravado, está escrito tudo o que ele disse, a forma veemente com que ele disse, e portanto palavras palavras dele, tudo, e depois disse que não conseguia alterar, não foi? Que iria terminar, aliás ele disse mesmo com todas as palavras que se ganhasse as eleições que iria terminar com a ciclovia de Almirante Reis. Aliás, ele disse, eu não sou contra as ciclovias, portanto isto em maio de 2021. Mas que aquela estava mal feita. Eu não sou contra as ciclovias, sim, eu sou contra as ciclovias mal pensadas, mal desenhadas e pouco estruturais, e aquilo de Almirante Reis está mal pensado, está mal estruturado, não pode ser feito daquela maneira, portanto não faz sentido ali, e comprometeu-se com a população de eliminar aquela ciclovia. Portanto, ele na altura não disse que iria pensar num projeto, que iria fazer uma requalificação daquela zona. Não, ele disse com todas as palavras que, quando fosse eleito, que acabaria com a ciclovia de Almirante Reis. E, portanto, passado poucos meses de ter ganho, já estava a dizer que não ia acabar com ciclovia nenhuma na cidade. E, portanto, isto é mais um exemplo da enorme trapalhada que é toda a gestão de Carlos Moedas à frente da Câmara. Diz as coisas com a maior das leviandades, e portanto nada contra a requalificação daquele projeto, volto a dizer, é importante haver um projeto para aquela zona. De facto, o que está aqui errado é a declaração de princípio, porque diz muito do caráter da pessoa que está à frente dos destinos da Câmara, que no fundo ele disse aos lisboetas que ia fazer uma coisa e passado poucos meses afinal fez outra, e anda há 4 anos a pensar no que é que vai fazer para ali, e portanto mais uma vez termina o seu mandato a dizer que vai elaborar um projeto para ali. Portanto, não é uma forma responsável, transparente, honesta até, de gerir uma cidade, e nós precisamos de facto de ter integridade em quem gera a cidade de Lisboa. Carlos Ardisson, imagino que a sua opinião seja totalmente diferente no que Almirante Reis diz respeito. Eu nasci e vivi durante até aos 27 anos ali junto ao Almirante Reis. Eu estudei na Almirante Reis, portanto conheço a Almirante Reis, e sempre, antigamente era o que havia, mas eram as avenidas eram todas assim. E lembro-me ainda antes de haver o separador central, nem sequer havia árvores lá plantadas, não havia separador, havia o estacionamento, já sou antigo, eu sei, pronto. Não estejam a olhar para mim assim, mas havia estacionamento ali ao molho, e pronto, na altura, há muitos anos atrás, foi feito o separador central, foi posto, foi acho que foi a única evolução no meu tempo de vida. Mas que respostas têm a estas críticas da Carla, que de facto o Presidente Carlos Moedas, antes de ser eleito, disse que ia acabar, disse um bocado precipitadamente, antes de ver como é que o podia fazer, isso, não é? Isso é... Provavelmente foi isso. Provavelmente. E depois a pessoa depois, pega, quando foi pega pôr mãos à obra, percebeu que não se conseguia fazer assim tão depressa. Porque o que me pareceu é que havia, e chegou a haver algumas propostas, de tentar passar a ciclovia para vias laterais, sim, que fossem paralelas. Está ao centro, sim. E não era viável, depois de estudado, os estudos que foram iniciados para tentar arranjar soluções que permitissem a pessoa deslocar-se de uma ponta à outra, incluindo a Rua da Palma, porque a Almirante Reis, a partir dali dos chafariz do Desterro, passa à Rua da Palma. Passa à Rua da Palma até ao Martim Muniz. Não eram execuíveis. Portanto, ficava aos saltos, ninguém iria utilizar esse percurso, e, portanto, e aí pensou numa coisa, em vez de se avançar para uma solução de recurso, como foi a solução que existe lá, que foi aquele pop-up que apareceu e pronto, ficou mais ou menos, e aguentem-se, pensou e anda há vários anos a ser estudada a solução, já foi apresentada já há cerca de um ano, que estes vídeos que estão agora surgiram publicamente para mostrar uma Almirante Reis diferente, com mais árvores, com mais 370 árvores, salvo erro, com mais 275 áreas de estacionamento, e portanto com muitas transformações que permitam fazer o que parecia impossível, que é encaixar ciclovias nas faixas laterais, junto aos passeios, sim. Portanto, e sem ser da maneira que está. E sem ser da maneira que está, e permitindo que, em caso de emergência, o trânsito possa fluir de uma forma mais normal. Portanto, e o que eu fui acompanhando é que houve uma preocupação em estudar o primeiro compromisso que foi dito publicamente. Não viu-se que não era viável e partiu-se, em vez de vamos lá fazer um remendo e gastar mais umas centenas de milhares de euros e depois logo se vê o que é que se dá, pensou e pôs em prática isto, porque para chegar a este momento de lançar o projeto para a construção, já há muito trabalho que foi feito até lá chegar, e portanto demora tempo. É lógico que agora demorará à volta de um ano, mais coisa, menos coisa. A Ana já era capaz de me ajudar com os projetos, porque é um projeto de fachada a fachada, sim. Que vai intervir... Ponta a ponta, não é? Da avenida. Neste caso é da Praça do Chio até cá abaixo ao Martim Menins. Ainda haverá uma segunda fase, que é do Praça do Chio, salvo erro, ou da Alameda até ao Arieiro. Há dois momentos. E isso... implica muitos parceiros, muito desenho técnico, muito... Tudo se faz, já sabemos, com muita dificuldade e com demora, muita... Demora, eu outro dia, Ana Jara, estava na Almirante Reis, sim. Parada, ali ao pé da Portugália, e vi uma ambulância a fundo, a propósito do que o carro está a dizer, de se passar com segurança, em cima da ciclovia. Sim. E pensei, caramba, se este tipo é esta velocidade, apanha alguém ali, sim. Não é? Tem que se desviar a tempo ou tem que parar a tempo, porque há ali bicicletas, não é? Aquilo de facto não foi bem feito. Não ficou bem feito o que está ali com a ciclovia, não é? Se puder só retornar à Antonieta, até só para dizer, foi também feito um estudo às ciclovias para identificar os pontos negros, os pontos que estão mal pensados. E ali é um deles? E há algumas coisas que estão espalhadas pela cidade, e há vários pontos que estão identificados agora e que são conhecimento e que não estavam. Portanto, é um dos compromissos que também existia dos novos tempos e que foi também apresentado e que está a ser corrigido e irá ser corrigido. Peço desculpa. Ana, mas vai-se corrigir, sim. Este aspecto que eu referi, então, não é? Tem que se corrigir, as ciclovias têm que ser... Que sim, mas é assim. Acho que esta era a obra do mandato de Carlos Moedas e nós terminamos com um filme em 3D. Sim. Pronto, é só para dizer feito, sim, como acaba que este filme em 3D, que mostra uma avenida muito bonita, cheia de árvores, não é a realidade da avenida. E portanto continuamos a ter os mesmos problemas que há 4 anos atrás, quando isto era já muito polémico e muito importante de gerar intervenção. Como a Carla lembrou, isto foi uma promessa. Agora, nós aqui o que votámos é uma obra para metade da avenida, e é bom que as pessoas saibam disto. Portanto, desde do Praça do Chile até ao Martim Muniz. Exatamente, ao Martim Muniz, Praça do Chile. É o primeiro troço, fica de fora à Praça do Chile até à Praça do Arieiro, incluindo a Alameda, e portanto isto inclusivamente pode ser, em relação à ciclovia, muito problemático. Porque imagine-se, não é? Nós lá para 2028 vamos ter metade da avenida requalificada, que é este o prazo, não. E outra metade mas não. Outra portanto, metade é menos problemático, um ciclista, não? Uma pessoa que se mova de bicicleta vai ter metade da avenida com um tratamento e metade da avenida com outro. Eu devo dizer que indaguei diretamente a vereadora do urbanismo sobre o prazo de conclusão desta obra até à Praça do Arieiro, e não há. Portanto, isto é assim, são 600 mil euros à volta disso, para um projeto de execução e coordenação da obra, mas é só para metade. Portanto, o resto fica à mercê do desígnio de alguém que não é esta vereadora do urbanismo, nem é Carlos Moedas. E portanto diria que é um projeto um bocadinho falhado, no sentido de que... Nesse sentido também, não é? Temos imagens muito bonitas, mas depois a realidade não é coincidente. Queria só dizer uma coisa. Sim. A Almirante Reis era daqueles projetos que era uma oportunidade para a cidade voltar a ter um espaço cuidado e possivelmente renaturalizado. É outro dos espaços que tem uma ribeira por baixo. A Ribeira de Arroios corre por baixo da Almirante Reis. E graças a isso, a Almirante Reis tem uma série de recantos e espaços que bebem dessa água. E que têm ribeiros que cruzam esta ribeira maior, que é chamada Ribeira de Arroios. E, portanto, seria uma oportunidade para fazer qualquer coisa que não fosse de fachada a fachada e que incluísse praças, miradouros, jardins que estão ali perdidos. E essa foi a proposta do PCP. Infelizmente, esta de fachada a fachada ganhou. Fomos por um pragmatismo que não deu frutos, porque nem com pragmatismo nós temos a Almirante Reis requalificada ou com uma obra bem planeada. E, portanto, queria deixar isto aqui. Há oportunidades que a cidade perdeu de pensar de uma forma correta, ambientalmente sustentável, e que podia requalificar lugares para a Praça das Novas Nações, o Mirador do Montagudo, mesmo a Praça da Igreja, o Lar da Igreja dos Anjos. Há algumas praças dessas que têm projetos, não é? Sim, têm, mas podiam ser projetos agregados a este, não estão integrados. E, portanto, esta unidade de planeamento, pronto, eu falo de planeamento, de feito profissional da arquitetura, mas nós queríamos um plano pormenor ou um plano de urbanização para aquele espaço, para ser realmente... Que incluísse tudo isto. Sim, que pudesse incluir, porque isto é já... Eu vivo numa rua paralela à Almirante Reis e é uma rua esquecida, absolutamente. Mas digo que a população daquele lugar há muito tempo que sente que há ali, de facto, um espaço público por cuidar e, portanto, seria uma oportunidade de fazer qualquer coisa realmente significativa e transformadora daquela realidade. Uma frase a cada um, antes de irmos de férias, talvez desejar boas férias, não é? Carla? Sim, desejarmos a todas as lisboetas e a todos os lisboetas umas boas férias. E os do Porto também. Encontramos-nos todos em setembro. Carlos? Eu deixar um abraço também aos nossos ouvintes. Que seja, que fiquem nas cidades onde estão, tenham terra para onde ir ou vão de férias para algum lado, que aproveitem para mudar um bocadinho da sua rotina, e porque acho que é o essencial. E as férias faz bem. E as férias faz bem a pessoa mudar, quebrar um bocadinho e descansem e voltem em setembro, que isto até lá chegamos lá no instantinho. Ana Jara. Então, umas boas férias para todos os ouvintes e para aqui para o estúdio, para os meus companheiros de programa e também para as pessoas que continuam a trabalhar no verão, sobretudo aquelas que têm trabalhos sazonais pesados. Lisboa está cheia de turismo, é uma economia que tem se desenvolvido. Há muitas pessoas que trabalham quando os outros Há muitas férias, pessoas não é? Que trabalham e nem por isso não são muito bem pagas e também não têm férias e é também para esses que eu me dirijo. Bom, o programa regressa no dia 1 de setembro. Deixem-me dizer-vos que a música hoje é Sudoeste, de Hélder Motinho. É um fado de todos nós, dedicados aos ouvintes do Fórum Lisboa. Temos um podcast em arquivo.org, uma parceria com a Mensagem de Lisboa. O programa, já sabe, repete terça-feira às 11 da noite. Muito obrigada por nos acompanhar. Vamos então de férias e voltamos no dia 1 de setembro. Boas férias a todos, porque Lisboa também é o nosso fado. Sonhei que tu estavas a meu lado, numa casa à beira-rio, perto do mar, à janela de um poema debruçado, na tristeza e na alegria de sonhar. Virada a sudoeste da cidade, num prédio, uma rua sem saída, ali ao largo da ternura e da saudade, perto do cais onde nasceu a nossa vida. Não sei que sonho, não sei o que sonho ainda agora, meu amor, que sonhei num sonho de boa hora. Não sei que sonho, não sei que sonhar é coisa boa, meu amor. Se te encontrei num sonho de ver Lisboa, um quarto com vista sobre o rio, uma sala com vista sobre o mar, e o teu sorriso melancólico e sadio era o desejo onde eu queria naufragar. Acordei, tinha sido madrugada, manhã de abril, lua cheia, sol nascente, e na certeza de uma vida anunciada cantamos o amor a toda a gente. Não sei que sonhei, não sei o que ainda sonho agora, meu amor, que te sonhei num sonho de boa hora. Não sei que sonhei, não sei que sonhar é coisa boa, meu amor. Se te encontrei num sonho de ver Lisboa,